Sejam bem-vindos ao Wattcast, o podcast voltado para leitores e escritores do Wattpad, com entrevistas, resenhas, dicas e muito mais. O conteúdo da podosfera que traz para você os novos escritores do momento. Olá, podcastianos, este é o Wattcast, e hoje estou aqui com Marcos Barcelos, autor do livro Rua na Colina de Darrington, uma entrevista muito produtiva, primeira entrevista do programa, e nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. Fiquem agora com o episódio. Olá, Marcos, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui hoje compartilhando conosco um pouco do seu trabalho. Quero que se sinta à vontade para falar um pouco sobre a sua vida e o seu trabalho. Oi, Guilherme. Tudo bem, meu querido? Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade. Gostaria também de parabenizar você aí pela iniciativa em divulgar a literatura nacional. Isso aí, para a gente, é cada vez mais importante, né, no cenário onde os autores nacionais estão cada vez ganhando mais espaço, né? Os blogs estão cada vez se interessando mais pela literatura nacional. Cada iniciativa dessa, para a gente, vale bastante. Bom, meu nome é Marcos Barcelos, eu sou escritor, moro no Rio de Janeiro, tenho 27 anos e sou autor do livro Horror na Colina de Darrington, lançamento agora de 2016 da Faro Editorial. Esse livro nasceu no Wattpad como uma história seriada, eu postava os capítulos a cada duas semanas, se não me engano. Começou lá no Wattpad, o livro teve uma visibilidade boa, começou a ganhar cada vez mais votos, mais leitores, e começou a ganhar destaque. Foi então que o Wattpad resolveu colocar a minha história nos destaques da categoria de terror, e aí o número de leituras decolou de vez. Nesse meio tempo eu dei uma melhorada na obra, terminei de escrever, revisei, fiz a segunda versão, fiz a terceira versão, e aí eu resolvi publicar pela Editora Novo Século. Eles fizeram uma proposta legal, publiquei o livro pela Editora Novo Século, naquele selo Talentos da Literatura Brasileira. E aí comecei a correr atrás para poder divulgar o trabalho, participar de feiras, eventos literários. Nesse meio tempo eu escrevi outros contos, participei de várias antologias e fui trabalhando o livro, a edição do Novo Século, até que em 5 meses ela esgotou. Eu já tinha um conhecimento bom com blogs, blogueiros e sites, que produzem conteúdo sobre literatura. E aí eu recebi uma proposta da Faro Editorial. O Pedro Almeida entrou em contato comigo, eu estava pensando em publicar o livro de novo de maneira independente, para poder ganhar mais mercado antes de publicar a continuação. Foi então que o Pedro Almeida entrou em contato comigo e me fez uma proposta para publicar pela Faro Editorial. E aí nasceu essa edição que a gente está chamando de edição definitiva, que lança agora em outubro. Obrigado pelas suas palavras. Claro que a iniciativa não surgiu do nada. Eu acompanho alguns podcasts e blogs, até mesmo no canais no YouTube sobre literatura, tanto nacional quanto internacional, e vi que pouquíssimas pessoas falam sobre o conteúdo que está no Wattpad. Sei que tem muito escritor bom lá, assim como você é de lá. Eu também estou começando no Wattpad, e tem que dar espaço para essa galera aparecer, para que a nossa literatura, nosso Brasil, se torne um país melhor na leitura, na escrita, que seja conhecido mais e mais com as obras literárias. O que Marcos Barcelo faz e como decidiu que iria escrever obras literárias? Conte-nos como tudo começou. Não, com certeza. Tem muita obra boa lá no Wattpad, porque um dos pontos mais positivos da plataforma é que incentiva, aquelas pessoas que escrevem em casa, porque assim, todo mundo sabe que a profissão de escritor é uma profissão meio solitária, assim, você escreve na sua casa e nem sempre quem escreve gosta de compartilhar ou se sente à vontade para compartilhar o que escreve, muito pela aquela questão de a pessoa não saber se está bom, que aquela censura que a pessoa faz com o próprio trabalho, assim, não sei se está legal, poxa, acho que as pessoas não vão gostar e tal, e aí acaba engavetando muita coisa, Com o Wattpad, não. Por ser uma rede social, o pessoal se sente tentado a compartilhar, a ver o que o pessoal vai dizer, aí recebe comentário, tem votos e tal. Isso acaba fazendo com que apareçam nomes que talvez não fossem aparecer, entendeu? Sim, a gente vê muito conteúdo lá, cada vez mais tem obras de qualidade na plataforma. E nós que somos embaixadores, a gente está sempre de olho, nessas obras novas, nesses escritores novos aí, para cada vez mais fazer a plataforma crescer. Respondendo a sua pergunta, eu escrevo desde os 10 anos de idade. né? Assim, como muitos escritores, eu comecei bem cedo. Quando era criança, escrevia coisas assim, no geral, né? Fazia diários do meu dia a dia, contava coisas que tinham acontecido comigo, até que eu comecei a criar as primeiras histórias. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu fiz uma historinha policial de uma dupla de policiais que tinham que recuperar um disquete secreto, né? Assim, bem básico, história bem basicona de detetive. E aí tinha umas 15, 20 páginas, né? Aí eu falei pra minha mãe que eu queria publicar. Aí ela me levou na banca, a gente imprimiu o livro, né? Encadernou, e aí pra mim tava lá, tava publicado, né? Isso aí pra mim foi o início, né? Aí eu comecei a ler bastante coisa, comecei a ler cada dia mais, comecei a ler terror, conheci o Stephen King, e aí comecei a gostar muito de terror. Entendeu? Foi aí que eu comecei a conhecer bastante o gênero e a escrever mais sobre o gênero, né? Além da literatura, eu cresci fascinado pelo esporte, né? Hoje em dia eu sou treinador de boxe da Federação do Rio de Janeiro, pratico crossfit, surfo, assim, sempre quando eu tenho tempo. Né, e trabalho na área de suporte a sistemas de TV, na televisão. Né, assim, trabalho com televisão, mas na área de suporte. Então, assim, eu faço um pouco de tudo, né, a meta é poder viver da escrita e, assim, associar a minha paixão pela escrita com a minha profissão. Né, porque hoje em dia eu sou escritor profissional, por ter o livro publicado, essa nova edição e tal, estou escrevendo a continuação, mas, assim, a gente sabe que a realidade do nosso país faz com que a gente ainda não possa viver só da escrita, mas isso aí é plano para o futuro. Realmente você disse uma coisa que é verdade, que quando começamos, dificilmente nós gostamos de mostrar nossas histórias para alguém. A gente sente um pouco de receio se a história é boa, se tem algum envolvimento legal com o leitor. E lembro quando eu comecei a escrever, assim, quando eu ganhei meu notebook com 15 anos, comecei a escrever textos, poemas, poesias, e dificilmente eu mostrava para as pessoas. Hoje em dia já estou um pouquinho mais acostumado com isso, até porque eu trabalho com literatura, com livros, e hoje em dia já tenho um pouquinho mais de liberdade, vamos dizer assim, para expor as minhas ideias para outras pessoas. E relacionado a obras no Wattpad, quando você começou a escrever na plataforma, como foi o seu primeiro contato? Como você conheceu o Wattpad? Cara, essa é uma boa pergunta, porque assim, apesar, hoje em dia eu sou bem engajado com o Wattpad, né? Eu sou um dos embaixadores, eu já fiz algumas palestras em escolas, faculdades a respeito da plataforma e tal, né? Mostrando para os alunos como é que funciona, quais são as vantagens, né? Até desenvolvendo alguns trabalhos na plataforma para os professores, né? Só que assim, eu descobri bem por acaso, né? Eu postava meus textos em blogs, né? Eu participava de algumas antologias e tal, e aí um dia eu postei um texto meu no Facebook, um amigo meu que já usava a plataforma falou, cara, conhece o Wattpad e tal, e aí me indicou, né, o site, e aí eu fui assim, meio desacreditado, né, falei, vamos ver como é que é. Eu tava querendo já começar a postar o Horror na Colina de Darrington, né, que eu já vinha escrevendo, falei, vamos ver como é que funciona essa plataforma, vamos ver se é boa mesmo. Aí entrei e nunca mais saí, né, isso aí foi em 2014, acredito eu. Início de 2014, tô lá até hoje. Né, assim, já tenho. Hoje em dia eu tenho 20, quase 20 mil seguidores. Né, o Horror na Colina de Darrington já ultrapassou a marca de 1 milhão de leituras. Né, apesar de não estar mais disponível na plataforma. E eu comecei assim, bem por acaso, né, cara? Assim, o legal da plataforma é esse, né? Todo mundo tem chance de crescer lá dentro. Né, só você ter uma boa história para contar. Ah, o seu livro foi a primeira obra que você postou no Wattpad ou teve alguma obra anterior a ela? Mais ou menos, demorou quanto tempo, assim, em média, para conseguir atingir um bom nível de visualizações? Vamos dizer assim, acho que 20 mil já é um bom nível. Foi sim. O Horror no Colina de Darrington foi a primeira obra que eu postei lá. Foi mais ou menos no em meados de 2014, lá para junho, julho de 2014, foi quando eu comecei a postar a obra no Wattpad. E aí próximo do final do ano, mais ou menos outubro, o Wattpad colocou minha obra em destaque, né? Na época eles colocaram minha obra em destaque, ela tinha mais ou menos 10 mil visualizações, né? Então você bota aí, demorou uns 4 meses para obra ter 10 mil visualizações. Né? Foi mais ou menos isso que chamou a atenção do pessoal da equipe do Wattpad, né? Para colocar a obra em destaque. E aí, depois que a obra entrou em destaque, o nível de leituras começou a crescer exponencialmente, porque, como era uma história de terror, né, nem todo mundo lê assim, né? Nem todo mundo lê terror. Só que a partir do momento que ela entrou em destaque, ela começou a aparecer na página inicial. E aí começou a atrair mais leitores, o pessoal que já gosta de terror começou a ver a obra em destaque, e aí uma coisa foi levando a outra. E a obra foi atingindo mais leituras e angariando mais votos e comentários. Você disse que levou mais ou menos 4 meses para a obra atingir um bom nível de visualizações. Durante esses 4 meses, mais ou menos em 1 mês, 2 meses depois disso, da obra ter sido publicada, alguma vez você pensou em desistir da plataforma? Parou de escrever? Deu algum desânimo? E em relação a obras mesmo literárias na sua vida, teve algum momento que você passou a pensar assim, poxa, acho que eu vou parar, vou desistir desse caminho? Alguma vez já pensou em desistir de escrever? Bom, então, assim, todo mundo que escreve, né, assim, com certa frequência, sabe que a gente muitas vezes começa um projeto e para no meio, né? A gente começa e para muita coisa. Assim, tem aquela ideia fora do que a gente está escrevendo, por exemplo, estou escrevendo a continuação do meu livro, mas vira e mexe eu tenho alguma ideia que eu falo, pô, isso pode dar um conto, pô, isso pode dar um romance, beleza, voa, e a gente vai e anota. Às vezes a gente continua, às vezes acaba engavetando, né? Então, assim, no geral a gente sempre começa e para muita coisa. Com relação a desistir, cara, eu nunca pensei em desistir, assim, por mais que eu não consiga viver da escrita e já tenha feito muita coisa na minha vida, eu sempre escrevi, assim, nunca parei de escrever. Sempre tive a esperança de um dia viver disso, porque é aquilo que a gente gosta de fazer, né? Assim, escrever é o que eu amo fazer, então sempre tem aquele raizinho de esperança de que um dia a gente vai viver disso. É a mesma coisa no Wattpad. Eu nunca desanimei no Notepad, nem na época que eu comecei, porque principalmente quando eu comecei era uma experiência bem diferente, né? Porque por mais que fossem um, dois ou três comentários, o pessoal reagia à minha obra na hora ali, né? Eu postava o capítulo, daqui a pouquinho já tinha um voto, já tinha um comentário, e isso é legal porque estimula, né, a escrever. Assim, você fala, pô, o pessoal tá gostando e tal, e o feedback que a galera dá também costuma ser bom, né? Por exemplo, você às vezes posta um capítulo, o leitor vai e pergunta alguma coisa sobre a obra, então faz algum questionamento sobre a ação de um personagem, e isso aí acaba te fazendo pensar, né? Então é bom que você pode lapidar a sua obra, você usa até como laboratório, né? Você consegue ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Realmente isso acontece muito da gente estar trabalhando em alguma obra e a gente tem uma ideia totalmente diferente daquilo e a gente tem que parar, analisar, guardar e voltar a atenção para o que a gente estava fazendo. E realmente a gente faz isso porque gosta mesmo. Às vezes eu chego até a comparar que um escritor ele chega a ser praticamente um professor, porque é uma profissão assim árdua. Tem que fazer porque gosta também, claro que quando se tem um retorno é excelente, mas realmente não é uma profissão fácil, né? Muita gente acha que é só sentar, ter a ideia, escrever e pronto, tá ali. Com certeza, o pessoal tende a romantizar um pouco, né, a profissão de escritor, como se fosse um trabalho simples, até glamuroso, né? Só que escrever um livro não tem quase nada de glamuroso, né? É muito trabalho, queimar cabeça, montar enredo, estrutura. Então, assim, é isso aí mesmo que você falou, assim, a gente acaba às vezes fazendo muito porque ama o que faz, né? Porque o retorno nem sempre é instantâneo. E pela parte da escrita, você teve influências de escrita de algum autor? E qual autor lhe inspira, lhe inspirou, lhe inspira até hoje a escrever o gênero terror? Guilherme, são muitas as inspirações, assim, não, né? Acho que eu posso passar aqui uma meia hora falando sobre inspirações, assim. Eu leio de tudo um pouco, né? Apesar de eu ser apaixonado por terror, cara, eu já li muita coisa, né? Assim, a gente que gosta de ler e gosta de escrever, a gente acaba gostando de ler vários estilos, até para pegar uma dica aqui, né? Pegar um trejeito ali e tal. Então, assim, no gênero terror, cara, a minha maior influência de todos é o Stephen King. Né, eu sou fã do cara de muito tempo, né? O primeiro livro de terror que eu lembro de ter lido foi Iluminado, quando eu tinha aí 14, 15 anos. E desde então eu fiquei muito fã. Cara, comecei a conhecer mais o trabalho dele, comecei a observar como ele estrutura as histórias, o jeito que ele faz para descrever as situações, o estilo de diálogo dele, que é sensacional, assim, a naturalidade com que os personagens falam, né? Isso eu tento passar bastante pelas minhas histórias, que eu acho que um diálogo é uma fala, né, cara? E você não pode se trair no diálogo, né? Ele tem que ser uma fala. Ninguém fala de maneira 100% certinha, né? E isso o Stephen King usa muito, eu tento pegar isso pra mim. Então, assim, a maior influência eu diria que é ele, no gênero terror. Obviamente tem muitas outras, né? Gosto muito também do H.P. Lovecraft, do Edgar Allan Poe, que são dois grandes clássicos também. Fora aí temos também o André Vianco, poderia citar o André Vianco nacional. Rafael Montes também escreveu bastante coisa legal de suspense e terror. Temos a Anne Rice, né, que também é classicaça aí no terror. O Joe Hill, que é filho do Stephen King, também já escreveu alguns livros bons de terror. Né, o Clive Barker, pô, tem muita coisa assim, cara. Então, eu poderia estar aqui meia hora. Né, e fora do terror, cara, Harry Potter é uma grande influência, enorme influência na minha vida. A J.K. Rowling, o Harry Potter, né, ele também desde muito pequeno. Dan Brown, gosto pra caramba. Sidney Sheldon, tem muita coisa boa do Sidney Sheldon também que eu já li. Tem muita gente legal, cara, assim. É até difícil de lembrar, começa a vir tanto nome na cabeça que a gente até se perde. Realmente é engraçado isso, porque eu gosto também do gênero terror, fantasia. E, assim, eu nunca me peguei lendo William Shakespeare, mas recentemente tenho uma vontade enorme de ler. E, cara, realmente é incrível, a literatura faz a gente mudar de opinião, assim, rapidamente. Nunca fui voltado tanto pro lado clássico, tô querendo ler William Shakespeare, agora também tô pro lado do nacional, querendo descobrir alguns autores novos. Eu li também um pouco de Rafael Dracon, aquele livro Espíritos de Gelo dele. Realmente é muito bom mesmo a gente pegar aqui e ali de autores nacionais e internacionais para a gente formar uma escrita boa, que a gente consiga se realizar escrevendo daquela forma. Com certeza, toda e qualquer influência válida. Mas voltando agora para o seu livro, como ocorreu a proposta da editora para publicá-lo? E qual foi o sentimento que sentiu ao realizar esse sonho que todo autor almeja? Então, pela Novo Século, quando eu senti que a obra estava já num nível legal, eu entrei em contato com eles possuem aquele selo Talentos da Literatura Brasileira, né, que publica novos autores. Eu que entrei em contato com eles fizeram uma proposta de publicação, eu aceitei, e aí eles fizeram a primeira tiragem, que foi de 2 mil exemplares. E aí foi a primeira vez que eu publiquei, foi em outubro de 2015. Lancei pela Novo Século. O livro, graças a Deus, foi um sucesso, né, vendeu bem, em 5 meses esgotou essa primeira tiragem de 2 mil exemplares, e aí eu já estava já com bastante evento no currículo, né? Já tinha participado de vários eventos, feiras literárias e tal, dado algumas palestras, e aí já tinha conhecido bastante gente. Então, o Pedro Almeida, né, que é o editor da Faro Editorial, ele contou que ele, na mesma semana, ele recebeu duas mensagens de duas blogueiras diferentes falando sobre o meu livro. Né? E aí ele já estava procurando um livro de terror para publicar, e aí ele entrou em contato comigo. E eu falei com ele, falei, pô, Pedro, cara, fiquei muito feliz com o seu contato, eu realmente estava pensando em fazer uma nova edição do meu livro ilustrada, né, e publicar ela de maneira independente, para poder ganhar mais terreno para continuação. E aí ele falou, pô, cara, então não publica independente não, vamos publicar com a gente, vamos fazer uma edição definitiva do teu livro aí e tal. A Faro Editorial abraçou a ideia, e aí a gente vai lançar agora em outubro a edição definitiva do Horror na Colina de Derrington, né? Um ano depois da primeira edição, vamos lançar a edição definitiva, ilustrada, com mais conteúdo, vai ser sensacional. Realmente a gente vê que a obra é boa para ter esgotado a primeira tiragem tão rápido assim, e a gente vê que foi escrita com esforço e dedicação, realmente uma obra que prende o leitor. Tem algo que eu estou muito curioso para saber, não só eu, mas como os outros leitores também que acompanham sua obra no Wattpad, aqueles que ainda não conseguiram comprar o livro físico, que o que aconteceu com o Benny, cara? Realmente, fiquei preocupado. Preocupado não, mas não paro de pensar nas possibilidades do que aconteceu com ele. Realmente, a obra prendeu minha atenção nisso. E fiquei curioso, tô ansioso para saber o que acontece. Será que tem algum spoiler da história? rapaz, assim, essa história, ela foi... Eu escrevi, assim, da forma que prendesse o leitor a cada capítulo, né? Assim, se você perceber, é uma história curta, não é uma história muito grande, mas é proposital isso, né? Porque é para ser como se fosse um filme, né? Eu escrevi ela da forma mais cinematográfica possível. Então, assim, é, realmente a tendência é cada capítulo ser mais intenso que o anterior, né? Assim, eu não posso dar muito spoiler para fazer a galera comprar o livro, né? Então, assim, até fazendo um convite aí para todo mundo, é, o livro tá em pré-venda lá na Saraiva, tá com desconto especial, tá saindo a R$23,90, precinho de banana, edição física da Faro Editorial, tem as bordas pretas, tá ilustrada, tá linda a edição, uma edição, assim, muito boa mesmo para ter em casa. E, assim, um spoiler que eu posso dar, cara, é que o Ben, ele tá mais enrolado do que ele pensa, né, assim, ele tá numa, vamos botar assim, ele tá num buraco mais fundo do que o que ele acha que ele tá. Então, ele ainda vai descobrir muita coisa aí, muita coisa ainda vai acontecer, e ele ainda vai ter que provar mais algumas vezes a coragem dele. Acho que esse spoiler só serviu pra deixar a gente um pouco mais ansioso ainda, né? Depois de saber que ele ainda vai passar por mais bocados ainda. Mas então está na hora do Marcos agora dar dicas para quem está começando nesse universo literário, para quem está buscando escrever no Wattpad e para quem escreve o gênero terror. Quais são as dicas que você passa para nós? Cara, a melhor dica que eu posso dar, essa aí vale para qualquer um, né? Tanto os que já estão na ativa quanto os que pretendem publicar alguma coisa, é leia. Leia muito, leia de tudo um pouco, leia vários títulos, vários gêneros, vários autores, procure referências, né, assim, tenha inspirações, tenha referências, tenha autores como referência. E uma outra dica é pratique muito, né, porque a escrita, ela nada mais é do que um ofício, e todo mundo sabe que a prática leva à perfeição, né, então, assim, escreva bastante, ensaie algumas coisas, faça testes, né? Fala, vamos ver se eu consigo escrever um texto dessa forma, vamos tentar fazer uma poesia com essa temática, tentar fazer um conto assim, vai experimentando, usa plataformas como o Wattpad para compartilhar, vê o que o pessoal está achando, não tenha medo de expor as ideias, não tenha medo de compartilhar seus textos, né? Assim, cria sua identidade sem medo de ser julgado, entendeu? Assim, a escrita é uma forma de arte, né, e toda a arte é individual, assim, a cada um. Você pode ter referências, você pode se inspirar em alguém, mas você sempre vai fazer alguma coisa única, né, assim. Por mais parecido que seja, você nunca vai fazer uma coisa igual ao outro. É isso que você tem que sempre buscar, né, achar a sua identidade e sempre se dedicar a melhorar o máximo possível, né, nunca achar que tá bom. O meu lema é que o próximo livro sempre vai ser melhor que o anterior. Uma ótima dica, espero que todos nós possamos aproveitá-la. E Marcos, conte-nos um pouquinho sobre as suas outras obras. O que tem preparado para os leitores? Alguma obra sendo escrita? Talvez possíveis publicações futuramente, alguma coisa assim? Dentre tantas coisas que tem nesse universo literário, qual a maior coisa que faz com que você continue a escrever? Bom, com relação a projetos futuros, né, eu estou sempre trabalhando em alguma coisa nova. Né, fora a continuação do Horror no Colírio de Darrington, que eu já estou escrevendo, eu também tenho alguns contos, né, que eu estou fazendo em paralelo para a minha coletânea. E tem um romance também que eu estou escrevendo em paralelo também, que é uma outra história de terror, né, só que era uma pegada mais policial, que eu pretendo publicar também, aí, só que mais pra frente, né? O foco agora é a continuação do Horror na Colina de Darrington, né? Que tem bastante gente atrás. E sobre a maior, assim, maior coisa do mercado literário, cara, assim, acho que o que mais me orgulha em ser escritor é ver a aceitação do público, assim. Acho que não tem remuneração maior para um escritor quando você vê alguém falando bem do seu trabalho, né? Por mais que a gente tenha aqui ter dinheiro para sobreviver, né, nesse mundo que a gente vive, quando alguém lê o seu livro e manda uma mensagem, fala, cara, pô, teu livro é muito bom, gostei muito da história, pô, a história mexeu comigo, história, eu fiquei fascinado e tal, assim, e quando a gente recebe um feedback positivo da obra, eu acho que é um dos melhores fatores de ser escritor, né, assim, é entreter o público. Eu costumo falar que eu escrevo pro leitor, né, assim, eu escrevo porque eu gosto, escrevo porque eu amo fazer o que eu faço, mas eu escrevo pro leitor, assim, a minha intenção é contar uma boa história, para entreter o leitor. Realmente deve ser uma das coisas com que faz com que os escritores continuem a escrever. Claro que quando a gente ainda não conseguiu esse retorno tão grande assim, a gente não deve desistir, né? Procurar melhorar mais e mais para que futuramente a gente possa ter um reconhecimento bom da nossa história. Mas agora vamos para um momento, vamos dizer assim, desejado. O momento jabá. Marcos, onde encontrar seu livro físico? Ah, você já disse que a nova edição do seu livro vai sair agora em outubro. E passe para nós onde iremos consegui-lo. E dê seus contatos, redes sociais, tudo mais. Também irei deixar aqui o seu perfil no post embaixo do podcast. Conte-nos. Momento Jabá. Momento Jabá. Momento Jabá. É, hora boa, né? Hora do jabá é sempre boa. Então, o livro está em pré-venda, nesse momento está em pré-venda na Saraiva com desconto, né, de 30%. Você consegue o livro aí por R$ 23,90. E a entrega está antecipada, né? O livro está previsto para lançar dia 5 de outubro, mas a Saraiva prometeu a entrega já para final de setembro. Então, assim, quem comprar na pré-venda vai ganhar um descontinho bom aí e entrega antecipada na Saraiva. Só procurar pelo livro lá na Saraiva. E além disso, quando lançar, vai vender em todas as livrarias, né? Vai vender na Cultura, na Travessa, na Saraiva, na Livraria da Folha, na Amazon, na própria Saraiva. Então, assim, né, as opções vão ser várias, né? Tanto nas livrarias físicas quanto nas livrarias virtuais, né? Então, assim, distribuição vai ser nacional e vai ter em todas essas redes. Né? Mas a dica que fica é comprar agora na pré-venda, lá na Saraiva com desconto e entrega antecipada. Que é a mais rápida e a mais em conta, né? R$ 23,90 é um preço bom. E bom, nas redes sociais o pessoal me encontra no Facebook, só procurar por Marcos Barcelos. Tem tanto meu perfil pessoal quanto a minha página de autor. Marcos com um, né? Marcos Barcelos. No Instagram é @m.v.barcelos. E no Wattpad é @mvbarcelos, né? Sem os pontos. São esses três locais aí que eu mais acesso. Só procura lá. Realmente por R$ 23,90, um preço ótimo. É melhor garantir logo o livro, que tem uma capa linda e um texto melhor ainda. Aproveitar para seguir o Marcos nas redes sociais, esperar pela continuação do livro e de outras obras. Gostaria aqui de agradecer novamente. Muito obrigado, Marcos, por estar aqui compartilhando um pouco do seu trabalho e de sua vida. Que possas ter muito sucesso na sua vida profissional e pessoal. E que continue mandando obras para nós. Continue nos deixando ansiosos a cada capítulo. E gostaria de deixar aberto aqui o convite para participar novamente do programa. Muito obrigado mesmo. Bom, Guilherme, eu que agradeço o convite. Mais uma vez, fiquei muito feliz em participar dessa sua iniciativa aí em divulgar a literatura nacional, divulgar o Wattpad. E eu espero que a gente ainda conheça muita história boa lá no Wattpad. Entendeu? Assim, tem muita gente boa lá. E fica aí o convite para a galera conhecer a plataforma, né? Ler lá os milhares de autores nacionais e internacionais que estão lá com obras quentinhas lá, obras que o mercado nem conhece ainda, mas que eu tenho certeza que vai conhecer. Agradeço a todo mundo que conseguiu ouvir e espero que gostem do Horror na Colina de Derrington. Espero que gostem da nova edição e espero que gostem dos meus próximos trabalhos. Beleza? Só me seguir lá nas redes sociais. Estamos juntos. Muito obrigado. Este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado da entrevista. Assinem o podcast e curtam a página no Facebook. Para entrar em contato, mandem e-mail para whatcastpod@gmail.com. Até a próxima.